Ciência, mantendo as condições visuais, reporte para descida, Mike Eco Hotel. Guardião 06, ciente, frequência livre. Localizador, TAM 3154. TAM 3154, chame torre, 1895. 1895, muito obrigado. O Alfa 90, reporte para descida. É cruzão 060 para o 050, gol 1648. Sente, gol no 648. No 648, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Ok, 1048, 2000, 1648. Zulu Alfa 90, desça para 1500 pés, ajuste no 014, reporte visual com campo. No 648, autorizado sinal LS, reporte estabilizado localizador. Yeah. Sérgio Tan 3154, me volta na sua escuta. Alfa Juliette, portão 9, o 3154. Fala, Salvador, boa tarde, Sané 6142. Qual a informação, Vitor, para a cota 390, Recife? Delta, foi o farol de Sapão, repórter na Delta, descida, confirme pessoas a bordo. Ciente, repórter na Delta, descida na proa do farol de Sapão. Que Bravo Oscar, controle. Controle Salvador, boa tarde, Papo Uniforme, Novembro, até o Papá. Novembro até o Papá, ONU Mil Pés no corredor Axé, repórter no farol da Barra. Restrito ONU Mil Pés, reportará o farol da Barra, Novembro até o Papá. Novembro até o Papá, informe assim que possível ser chamado para o pouso e apoio ideal para o destino. Informará em instante. Pedido instante, deve ser o 90, chamada a torre, 995, 4408. No horário de Lua é 1803. Então confirma o seu estimado para o pouso. Poderia repetir para o Novembro até o Papá? O senhor passou estimado para o pouso 1805. Agora é 1803. 1935, corrigindo para o novembro, o seu papá. Copiado, 1935. Alfa Juliette pro 2, no Morro 648. Delta, desça para 500 pés, o ajuste é 1-0-1-4. Portanto, reporte outra vez de pituação. Aqui é que o Delta para ser formador de tráfego, é um tráfego com exposição de 11 horas a 2 milhas, mantendo 1.000 pés, é um like. Aí, Delta, tração um helicóptero, mantendo 500 pés. É, visual com tráfego, até o papá. O canal do solo já cruzou o hotel. Aí, eu cruzo 1.500. Azul 4065, contratado ASO pelo 360, após 2000 vou direto Leda. Afirmativo, após 2000, só 360, após 2000 direto Leda. 4065. Já entrei em contato com a empresa, a gente está tentando aqui algum colega para recolher o Finger. Só teria como dar uma força para a gente aí, por favor? Foi uma noite, decimal 95. Seu papá confirma o Papa ideal para o destino. Novembro, seu papá está autorizado a voar direto ao destino. Aguarde a subida para o 04. Pode descer via o azul 4462, no momento a 5 milhas de TAP. O 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 2014, 4462. Controle de Salvador, Cordial, por Pascoal 7. Pastor 7, contato radar, saída Conde, sob manter nível de voo 090. Saída Conde, 2090, Pastor 7. 3 horas e 20, Salvador. Na EMEON 942, temos 113 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 para alternar Natal. Afirmativo, Uno, Uno 3 a bordo. Autorizado final ILS Exo e repostabilizar localizador. Calibre ILS Azul 4462. Mike. Papá Uniforme, Novembro Hotel Papá, autorizado sobre o nível de voo 045. Hotel Papá, suba para 4.500 pés, ajuste no 014. Azul 4065, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. 70 final, visual campo azul 4462. Azul 4462, complete a final, chame torre 11895. 1895, 4462, boa. Controle, boa tarde, Guardião 07. Guardião 07, mantém as condições visuais no corredor Axé, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra, Guardião 07. Olha, Abjet 5856, muito boa tarde. Web 5856, contato radar, sai da PUCA, submantém nível de voo 350. Ok. PUCA, JAMO 350, nível Abjet 5856. Salvador, eu vou mandar o céu da IEG. 4 a bordo, 5:30, alterna Campinas, está pronto e decola a partir da Delta. Jairo 4 ao COB, 5:30, autonomia, alterna Campinas. Afirmativo, solicita se possível decolar a partir da Delta. Gente, tá livre, tá? Guardião 07, confirme se vai manter 500 pés ou vai subir para 1.000 pés? 1.500. Gente, Guardião 07. Estamos 21, localização para Brasília, nível 340. Na cota, né? 327. A provável subida é a Momo Nistra. É, Guardião 07, ciente, frequência livre. Runo 396, sua identificação autorizada a chegar na mar e desça para o nível de voo 060. 060, 396. Salvador, boa tarde, azul 4462, Libra, opção do Zero. Alfa de BS 03, 4462. Para a cópia, né? 3, 2, 3.